Alfa 342, autoridade de estação, vídeo 1, verdade. Alô Salvador, total 9908, pronto para o táxi. 3 a bordo, 3 horas e 30 de autonomia alterna, Galeão. Total 9908, está livre táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera da Charlie, ajustado no 014, chame pronto para a decolagem. Juliette Alfa, ponto de espera da 10, torre 186, 10014, é ajuste 9908. Salvador, gol 1074 para o táxi, 85 a bordo, 4h20, autonomia alterna com fim. Ok, gol 1074, vai seguir o 727 da Total, que vai passar à sua direita em mais alguns instantes. Como o senhor será o número 2 para o ponto de espera da 10, ajustado no 014, chame pronto para a decolagem. Seguindo o 727, vai passar à nossa direita, chamará no ponto de espera da 10, gol 1074. Confirmando, o animal foi retirado lá da taxiway para o voo 1074, estava realmente morto? Afirmativo, foi retirado e realmente estava morto, ok. Ah, ok. Era... tinha um tamanho grande mesmo, né? É, eles reportaram aqui que ela tinha aproximadamente 1 metro, mas eu acredito que tenha sido cortada de alguma maneira, ok? Torre Salvador, total 9908, ponto de espera da 10, pronto. Total 9908, está livre aliar e decolar a 10, o vento é de 180 graus com 8 nós. Aliar e decolar, total 9908. Até o 060, reduzindo 250 nós, gol 1714. Boa noite, 8070, quero ver a situação do João Fernandes. Receber um autorizado LS X-Ray Singular, direção para 2014, reporte localizador. Sente autorizado LS X-Ray Singular, teste para 2014, reporte estabilizado 6701. Gol 1074, ali mantendo aí. Ali mantendo 10, gol 1074. Então, 3 anos, 7 horas, 4 mil, Reduz agora para ponto 74, para tirar o caminho do ponto 0. Tal 9908, decolou a zona 7, chame o controle em 1935, tem um bom voo e uma boa noite. 1935, bom trabalho, obrigado. Boa noite, 3066, senhor identificado, salve de lá, sentado. Voo 1174, reduz para 2109, número 3, na aproximação. 219, gol 9714. Gol 1896, desça para 2000 pés, ajuste 1014, autorizado SX-ray, reporte estabilizado. Esse gol 1896, descendo para 2000 com 1014, reportado estabilizado, 1896. Senhor, boa noite, Sotão 9908. 9908, boa noite, contato radar, submatinha 340, saída Gole. Gole 340, total. Gol 1074, livre decolagem da 10, o vento de 1970 graus com 8 nós. Livre decolagem da 10, gol 1074. Receptando localizador, 6701. 6701, no ciente, completo LS, reduz aproximação, torre 1862, boa noite. Ciente, 6701, boa noite. Reduz agora para ponto 7,5. 6701, boa noite, mantém a aproximação, agora autorização para o pouso. Sim, 6701. 1074, decolou os 21, chame o controle em 1935, tem um voo e uma boa noite. 1935, controle Salvador, muito boa noite, grato. 01714. 1714, desça para 3000 pés, 1014. 3.014, 714. Salvador, muito boa noite. O gol 1074 passa 2000 pés. 1714, boa noite. Contato radar, submantenha 360, saída Gole. Saída Gole, subirá para 360, gol 1074. Salvador, boa noite. Gol 1643. Cruzando 180 para uma centena no bloqueio de Alagoinhas. 1643, identifique, chegada é Bonf, desça 040. 040, Bonf, WebJet está livre pouso na 10, ok? Vento é 180 graus com 8 laços. Gente, livre pouso, 6701 confirmando, são só 90 metros iniciais, né? Está interditado? Afirmativo, apenas os 90 metros interditados, mas já indicado no balizamento. Gente, obrigado. Total 9908, chame Recife, 1288, alterno 3325. 3225, autorizado para o... Quanto? 864. O Gol no 704, autorizado LS X-Ray, desça para 2000 pés, 1014, reposto estabilizado. 2014, motor estabilizado, 714. Total 9908, Recife, 1288, alterno 3325. 288, alterna 3325, total. A direita, agilizando como possível, prossiga na Alfa Juliette para o portão 04. Já está livrando Alfa Juliette, portão 467-011, boa noite. No 896, forma cabeceira deslocada em 90 metros. Até aqui já aprovado 190 para Aracaju, aguarde o instante para a cópia. Aguardando, obrigado. Reduz aproximação, torre 18-6. 18-6. Controle Salvador, boa noite. Azul 4062, formação Eco, cruza 190 para 150. 4062, contato radar, identifique, chegada Mari, desça ao 050. 050, Mari, 4062. Tá, 2 milhas do externo. 714, boa noite, mantém a aproximação, aguarde autorização para o fuso. Aguardando. Voo 9805, vetor radar para aproveitamento, cruzeiro esquerda na sua norte, visitado de 23, controle, corte, área. Boa noite, 05, sobre vetor, curte à esquerda, na proa norte, 804, limitado, 4 na proa, na Juliette, até o portão 07. Alfa Juliette até o portão 07, voo 1896, obrigado. Zero sete zero para 040, meia quatro três. Ciente, número 43, via chegada bom, se desça para 2000 pés com 1014, reporte estabilizado localizador. Via chegada bom, se 2000 pés, eu cruzarei estabilizado. Controle Salvador, azul 4062. Positivo, Serra Vita 368, poderia ser? Caso queira, está autorizado, mas está autorizado também ITAP após o 366. Positivo, então 366, obrigado. 4, seu solo 31, livrando na próxima direita, prossiga via Alfa e Juliette ao portão 05. Alfa e Juliette para 05. Sou 3520 na escuta para cópia. Pronto para cópia. Sou 3520 autorizado para Aracaju, nível 190 pela Golf 677. A pista de uso é 10, recola com curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju. O transponder é o 5025, o controle opera em 119.35, corteja. Autorizado, Aracaju, nível 190, pela Golf 677, decola da 10, curva à esquerda, saída é a Puca, Aracaju. Transponder 5025 e o controle em 119.35, TAM 3520. Correto, 3520, chame pronto para o push e acionamento. Chama lá. Para o 050, poderia prosseguir na descida? Seu Afirmativo, desce para 2.500 pés, ajuste 1014, reposta servido 366. Reportará a Serra Vista 366, descendo para 2.500. Completo ele é sem glide, torre 18-6 12. 18-6, boa noite, obrigado. Identifique, chega da Mari, desce ao 060. 060 da Mari, tá 3070, solicita a RNAV da 10. E mantém a chegada, vai ser atrasado mais à frente. Ok. Salvador, boa noite, azul 4006, tá cruzando 190 para 150 na Mari. Solicita também o RNAV. Azul 4006, identifique, chega da Mari, desce ao 050. Mantenha a chegada, será autorizado mais à frente. 050, aguardando então o RNAV, 4006. Funcionamento, chama para o táxi 3520. Corrigindo uma 3, chamará. Boa noite, 050. Livrando à direita, prossiga na Alfa e Juliette para o portão 09. Alfa e Juliette para o 09, 646. RNAV 10. 74062, completa final RNAV, reduz a aproximação, torre 18612. 18612. Azul 4006, voe na presença Vitor 366, descendo para 2500 pés, ajuste 1014. Serviço 366, 2500, 1014, 4006. Azul estabilizado no RNAVE da 10. 4062 está livre pouso na 10. O vento é de 1,80 graus com 9 nós. Senegal no 0 no 4. Cheque seu trem. Informo cabeceira deslocada em 90 metros. Firma, ciência da cabeceira deslocada. Reportará o trem e o azul 4062. Por gentileza, só confirma o box 643. É o portão 9. Obrigado. Para o Márcio, T3520 com 132 a bordo, 3 horas de autonomia, alternando Recife. A livre táxi à sua direita até o ponto de espera da 10, chame pronto para decolagem. Livre à direita até o ponto de espera da 10, chama pronto, T3520. Boa noite, 05, estamos em Salvador, 1 Salvador, boa noite. Boa noite, 05. Boa noite, 05, boa noite. Identifique, chega da maré, desça ao nível 050. Descer ao 050 na maré, boa noite, 05. Nave 3000 embaixo travado, azul 4062. Ciente azul, permanece 180 com 89, está livre de pouso. Livre de pouso. Corre o TAM 3520, ciente do tráfego da zona final, pista no zero, pronto. Pós o azul ali mantém, TAM 3520. Ciente, pós o azul ali mantém, pista no zero, TAM 3520. Vai ser 45, 2.000 e 25.